Não, até o mais importante, bom dia, prossiga. Número 3, Manassi, está autorizado. Está 197. Direita, ingressando no litoral sul, corredor Axé. Aciona padrão 0125, controle 120, decimal 8, torre 11895. Táxi decolagem, torre 11895, tem um bom voo e bom dia. Altímetro no 0 no 5, Mike Prato. Bom dia, Mike, você é eco. Ok, o 3153 vai rebocar até o travessão do 1, né, então. Obrigado. Pirata San Andreas, ok. Observando o Airbus à sua direita, o Alfa em Serra, após o mesmo prossegue remoto no 4. Índia e Alfa, ponto espera torre 1 no 8, decimal 95, altímetro 10 no 5, tomou voo e bom dia, 3153, grato pela coordenação. E Apache, Índia e Alfa, quando pronto, 1895, quando ponto espera 90, 731, 53, bom dia, bom trabalho. Juliette Delta, bom dia, prosseguir. Muito bom dia, dando continuidade na forma remota para mais um novo cheque de motores em marcha lenta. Jet Report Hotel Terminal, isso, Juliette Delta. Juliette Delta. São 3153, já colou 30, controle 1208. 08, boa. Mike Echo Delta, táxi autorizado, ajustando 016, reporte ingresso no 7. Contato Adapto para o 360, está Eco Delta, linda, coluna 7, vento 120 graus, 0612 de nós. Pelo que o deck serra, não recebe transporte de aguarde. Quebec Serra está autorizado pelo corredor Serra, reporte no farol da barra. Oi, US, UFJet Miss Grilete Delta, concluído o cheque de motores, muito grato, bom dia. UFJet Delta, bom dia. Ground Giant 5430, by clearance. Let's put Lima with information India. In, please. Clear Giant 5430, by clearance to Lima with information India. Tango India 5430, send by 1 minute to call. That's Golf Tango India 5430, send by to call. Oh, okay, yeah, ready to copy that, 5430. Yeah, 5430 is ready to copy. Torre, o Mike Echo Delta fora do solo. Mike Echo Delta ciente, decolou 35, chama o controle 1208. Chamar a controle Delta, obrigado, até as voltas. Controle Salvador, papapapa, Mike Echo Delta, bom dia. Tarde, Salvador para Manati, está agora 500 para 1000 pés. Curva da direita, corredor a Shell, a intenção é direto Manati, é manter 1000 pés. Mike Echo Delta, direto Manati, ouro 1000 pés, reporte 20 milhas fora. Contará 20 milhas fora, Mike Echo Delta. Bem, se o Quebec é reporte não está vendo de pitó. Meu centro Recife, frequência 1251, na alterna 3625. 251, 3625, boa. Mike, Echo Delta, para sua informação, está numa situação de 1 hora, 4 milhas, mantendo 606. Kilo Quebec Serra, para sua informação, está numa 1 hora, 3 milhas, mantendo 806. Está igual, já. Kilo Quebec Serra, chame torre na frequência 198.95. 195. Torre, Salvador, Papatango, Kilo Quebec Serra. Kilo Quebec Serra, confirma intenções de pouso. Pouso na 35, senhora. Sente, Kilo Quebec Serra, reporte girando base 35. Reporta na girando base 35, Serra. Tânia 6225, ação de identificação, chegada bom, se desça para 4 mil pés. Ajuste 10196. Voo 922, a sua identificação, chega da Mari, desça para o 050. Passa para o final do 35, Kilo Quebec Serra. Kilo Quebec Serra, livre pouso, pista 35, vento no 30 graus, 079. Livre pouso 35, Quebec Serra. Feira de Santana 065, com a disponível direto, decola da 10 com curva esquerda após a decolagem na subida corredor forte, mantendo 1000 pés restrito até a liberação do controle. Aciona 5506, controle 120 decimal 8, a torre opera em 118 decimal 95. Saída pelo corredor forte, descrito até 1000 pés, até a liberação do controle. O transponder é 5506, controle 208, 2198, 95, departamento 4, está acionado, pronto, que passa. Pessoas a bordo? 03 a bordo. O táxi é forte na hotel para o cruzamento, o Pastor 14. Uniforme, novembro, tá papá? Sim. Acionamento, pista que irá decolar? Sim. Mano, se a novembro, Mike, é com ele, ponto, fica... Correção de ponto não é um aeródromo, fica em Minas Gerais, é isso? Negativo, é a cidade de Forte. Quebrado Forte. Solo Azul 423, bom dia. Recife, Jaguar de Copa número 2. Tá vendo? Seria Pucaracaju? Irmão, Pucaracaju.